Regis, irmão do Mano Zóio. E não só pelo meu irmão tá nesse grupo 3D e tal, mas os caras estão inovando no som aí, no hip hop aí, estão arrebentando. Tipo, Mano Zóio, Lady Cade, de caveira sem palavras. Que Deus abençoe vocês aí, que vocês continuem com essa garra que vocês têm aí. Vocês vão pra frente. Falou. Oi, eu sou a mãe da Lady K. Eu quero mandar uma mensagem pro 3D. Que eles continuem na garra que eles estão, que ele vai vencer. E que seja muito abençoado por Deus o trabalho deles. Aí, se liga só. Mascote, também conhecido como Caverna. Contra Fluxo, primeira audição, é nóis. 3D, Mano Zóio, Lady K, DJ Caveira. Tamo junto, mano. Precisar, tamo aí. Tá ligado que é só chamar, tamo aí. Firmeza? Falou. E aí, eu sou a Raquel, irmã do DJ Caveira. Eu gostaria de desejar ao Mano Zóio, à Lady K e ao DJ Caveira muita luz e muita paz no caminho. E aí, 3D, o mundo aguarda vocês. Beijo! É isso aí, rapaziada. Aqui quem fala é o WJ do SNJ. Então, eu tô aqui com a rapaziada do 3D. Trampo firmeza mesmo. Perdemos várias noites aí gravando aí, mas a parada valeu a pena. É isso aí. Do estúdio pro mundo, 3D, nativa. Aí, aqui quem fala é o DJ Nato. Mó satisfação aí produzir as faixas do disco do 3D. Mano Zóio, DJ Caveira e Lady K. Então, valeu mesmo, 3D, Polemicaos, molde da Endoido, todo mundo junto, fazendo a cena, falou? Um abraço. Já era, já era, já era, já era.